Plantão zero. 5.5, alternativa 2085. 2585, tá solicito autorização de reporte do gate 10 para o gate número 9. Só confirmando, é do gate 7 para qual seria o destino? Não entendi. 9. Gate 9. Gente, autorizado reporte, reportando o término de número 9, o Vitor Bravo Golfo. Vitor Bravo Golfo, sim, autorizado o reporte. MS3, 1-3, essa para 2010, ajuste 1-0, 1-4, número 2, aproximação seguirá 1.738. Ok, 2-10, possível ajuste, 2014, 2017. Ajuste é 1-0, 1-7. 2017, obrigado. O 1604 estabilizado? Afirmo, 1604. Também foi 1-8, decimal 9-5. 7-8-9-5, uma boa. Salvador, uma boa noite, jogou 1604. Boa noite, 1604, livre pouso 1-0, vento no 1-0 grau, 08, nós, cheque 100. Livre pouso, piso no zero, trem baixado travado, voo 1604. Boa noite, 89, decolou 53, chame controle 1208. 208, obrigado. Polícia Salvador, boa noite, voo 1889, cruzando 1800. Gol 1889, boa noite, contato radar, para o 360, na saída Tael Leda Bridge. Tael Leda Bridge até o 360, gol 1889. Tá 3605, a sua linha de identificação, chegada Mari, desça para o 050. Segura a Mari, confirma, passando para o 050. Afirmativo, desça até o 050. Você é 6310, chame o centro Recife, na frequência 125.45, alternativa 1685. 2845, chama 6310, boa. Chama 6303, localizador, tem a vista visual. Chama 6303, complete a aproximação final, torre 1895. 295, obrigado. Salvador, Oxané 6313, agora 1,5 para Sintra, VLS 10. Gente, Oxané 6313, continue a aproximação, número 2 para pouso. 6-1-3. Solo 57, direita, táxi via Alfa, Juliette. Alfa, mantenha antes da Juliette. Ok, direita, Alfa, vai manter antes da Juliette, gol no 604. No 3, vento no 1, 0 grau, 099, cheque trem livre, pouso, pista 1 no 0. E aí, vai ficar checado, pouso autorizado no 0, 63 no 0. No 889, chame você pro Recife na frequência 125.1, alterna no 3625. 251-3325, obrigado. Táxi via Alfa Juliette para o portão 05. Alfa Juliette para o 05, voo no 604. É 63 no 3, solo 59, direita, táxi via Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette 04, a sua escuta, 63 no 3. Bravo Gol, tá ali no rebote, agradece. Oh, boa noite. Gente, boa noite, Vitor Bravo do Gol.

3605, autorizado o procedimento LSX, reporte localizador. Reportado cruzador 3605. 3605, chamo torre, unidade decimal 95. Salvador, boa noite, 3305. 305, livre pouso no zero, vento no 20 graus, no nós. Livre pouso, 3305, baixar checado. Azul 4235, a sua identificação na chegada bom, se desça para 4000, ajuste 1 a 0 no 7.